Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. Essa é a edição número 285, hoje é dia 14 do mês de outubro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, que está nos vendo também agora pela internet, participe, envie as suas dúvidas ou os seus comentários, aí mesmo pelo chat, e nós vamos responder ainda no ar. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos que serão, né, o texto aqui de abertura que foi trazido para a nossa reflexão, estará disponível também em nossa página no Facebook. Você poderá ler novamente, poderá compartilhar também, ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se você está no YouTube, a gente sempre pede isso, lembrando que quase 50% de quem nos assiste não é inscrito no canal da USE Piracicaba. Então, se você puder, clique no botão inscrever-se e também no sininho para receber notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser notificado quando um novo evento ao vivo for transmitido. Você será notificado para poder acompanhar aí do seu dispositivo, do seu celular, do seu computador. E se você está no Facebook, também aproveite para curtir a página da União Rádio Web e também para compartilhar, né, compartilhar o vídeo e compartilhar os textos também com seus amigos, como eu já disse, para ajudar essa mensagem de amor, de consolação da doutrina dos Espíritos a alcançar os corações que dela necessitam. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre feminismo, sobre esse movimento feminista, sobre o papel da mulher na nossa sociedade. E para a gente abordar esse assunto, nós temos dois convidados. A nossa amiga Marlene da Cruz, ela está encontrando um pouquinho de dificuldade para a gente se conectar. Vocês sabem como que é a internet, né? Tem os seus picos, a sua demanda, muitas vezes, esse horário é um horário de alta demanda. E muitas vezes a gente encontra dificuldade de conexão. Mas daqui a pouquinho ela está chegando. E além da Marlene da Cruz, que é a nossa convidada hoje, eu digo especial porque é a primeira vez que ela participa do programa Visão Espírita, nós temos também o nosso já familiar aqui com a gente, que está sempre conosco, né? O nosso amigo Sérgio Aguiar, que além de comentarista, tantas vezes me substitui também na apresentação do programa. Então é com grande alegria que eu saúdo esse amigo, Sérgio Aguiar. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Wilson. É um prazer enorme, um tema bem quente. Vai ser legal a conversa aí. Sem Estamos dúvida. esperando a Marlene aí, mas vai ser muito bom. Uma ótima Sem dúvida. escolha para a gente poder debater esse assunto de tanta relevância. Sim, palpitante, né? Bom, eu vou. Parece que que a nossa amiga está chegando aqui. Eu vou tentar colocá-la no ar para cumprimentá-la. Boa noite, minha amiga Marlene da Cruz. Nós não estamos vendo você, mas vamos ver se o áudio está chegando. Vamos, boa noite, Wilson, boa noite, Sérgio, boa noite a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Eu acho que tem um problema com uma pecinha que fica à frente do equipamento, que sou eu, tá? Ah, eu sei como que é. Geralmente é essa pecinha mesmo que mais dá problema, Essa viu? pecinha. Mas fique tranquilo. Enquanto Se você vai vocês vão tentando, ficar. você vai participando com a sua voz Posso. mesmo, não tem problema algum. Quando a gente Aí conseguir vocês vão ficar recuperar a sua com. imagem, você retorna. Vai ficar com o tostão da minha voz, então. Ficaremos com o tostão da sua voz. Então, Perfeito. olha, eu vou convidar vocês dois e todos os amigos e amigas que nos acompanham para juntos a gente ler, né? Eu vou ler para a gente acompanhar o texto que foi selecionado para a gente dar início, né? Para fazer a introdução ao assunto. Então, eu vou colocar aqui na tela, como vocês podem ver, o texto. São trechos, tá? Eu selecionei alguns trechos, nós até orientamos, Esse texto, com esses trechos, serão publicados na nossa página no Facebook. Mas nós orientamos você a procurar a obra mesmo, Encontro com a Paz. Pesquise no Google. É, tem disponível em PDF e leia o texto completo, porque ele é magnífico. Tá? Então, são duas sessões, uma que trata do machismo e a outra do feminismo especificamente. Veja que nós estamos falando sobre o feminismo, mas o título do texto é machismo, e é por isso que nós colocamos aqui como machismo na tela, não está errado, não. Tá? Mas é para a gente entender, né, quais as razões do surgimento desse movimento feminista. Então, a Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo Franco, ela nos traz, ela traça um panorama histórico, né, do surgimento da relação do homem com a mulher desde os primórdios das sociedades. E é muito interessante. Então, nós vamos ao texto. Peço que me acompanhem. Herança multimilenária, esculpida no inconsciente coletivo. O machismo remonta à tradição mosaica a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador, na condição de pai instável, alimentando essa construção arquetípica na pessoa de Adão, de quem fora retirada uma vértebra para produzir a mulher, mantendo-a como parte do seu corpo, tornando-a submissa em face de pertencer-lhe desde a origem. Concebida a ideia da sua dependência, tornou-se objeto de uso do ser masculino, que dela sempre se serviu para as múltiplas necessidades sociais, domésticas e reprodutivas, sem qualquer outra consideração, quando não lhe impunha os caprichos conflitivos da personalidade doentia. Obrigada à obediência, sem qualquer direito à eleição da própria felicidade, tornou-se objeto de troca por pais arbitrários e impiedosos que lhe estabeleciam um destino, considerando-se necessário oferecer-se um dote a quem a desejasse, de forma que se transformasse em mercadoria transferida de um para outro proprietário. Sistematicamente anatematizada, era empurrada para o adultério em face da irresponsabilidade do consorte, ou para a prostituição por homens insensíveis, que depois, assumindo atitudes puritanas, exigiam-lhe, e ainda o fazem em diferentes regiões da Terra, a punição em mecanismos de transferência psicológica da culpa de as haverem arrastado ao deslate. Mesmo Santo Agostinho, após a sua conversão ao cristianismo, evitava-as por serem objeto de pecados, não sendo poupadas por Freud, que as considerava invejosas do homem em razão da constituição orgânica. Posteriormente, com a ascensão da era industrial, o chefe e comandante, a fim de projetar a imagem de poder, usava a mulher como objeto de luxo e de ostentação, proibindo-lhe o direito de pensar, que ele a si mesmo se atribuía, sendo ela, porém, a atração que produzia inveja e demonstrava a exuberância da fortuna do consorte. A sistemática indução à inferioridade produziu um profundo conflito na mulher, que passou a submeter-se aos caprichos da irresponsabilidade machista, obrigando-a a introjetar os sonhos e ambições naturais, tombando em lamentáveis processos depressivos ou de rebeldia interior, que se convertiam em enfermidades de diagnose difícil. Negando-lhe a cultura, e preparando-a somente para as prendas domésticas e os deveres do lar. Não se conseguiu, ao largo dos milênios, impedir-lhe a expansão da sensibilidade e da inteligência, que extravasavam em espíritos de escol, renascidos na indumentária feminina, com a missão de romper a cadeia de ignorância e de preconceitos perversos. Lentamente foram impondo, pelo exemplo e pelo poder da capacidade de construir, de administrar, de servir, o seu valor moral e humano, demonstrando que a fragilidade que lhe era atribuída restringia-se somente à força física, em face da sua constituição hormonal e à finalidade superior da maternidade. Demonstrando os seus valores, porém, embora lhes fossem negados quaisquer direitos de participação na vida pública e social, as mulheres não desistiram e, em 1932, na América do Norte, candidataram-se a votar e a serem votadas, abrindo uma brecha no hediondo comportamento machista. Ninguém pode obstar a marcha do progresso, impedir a luminosidade do sol, e o machismo começou a ceder espaço à compreensão dos direitos femininos, quando constatou que a sociedade é formada por ambos os sexos, e o futuro, sem qualquer dúvida, alicerce-á desde hoje na estrutura emocional, moral e cultural da mulher. Ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas irão eliminando, de forma que, no futuro, o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Muito bem, meus amigos, assim a gente encerra a leitura do texto, e é então nesse ambiente de espiritualidade, dada a introdução do espírito Joana de Ângeles, esse espírito que tanto tem contribuído no aspecto psicológico, e eu quero lembrar aqui que a nossa convidada de hoje, a Marlene da Cruz, ela profissionalmente atua, né, como psicoterapeuta, então ela vai trazer uma contribuição também para esse entendimento nosso do que a Joana também aí está nos apresentando com relação a esses arquétipos que nós trazemos conosco, né? Então, é nesse ambiente de espiritualidade que eu tenho a alegria, então, de passar a palavra agora para as primeiras considerações para o nosso amigo Sérgio Aguiar. Esse texto faz pensar, né, Wilson? Porque desde a tarde, quando você me falou do texto, minha cabeça está em profusão, porque pensando num tema muito abrangente, e o primeiro aspecto que eu já queria jogar logo de cara é essa questão de que você falou de machismo, leu sobre machismo, mas obviamente nós estamos falando de feminismo, e uma coisa ela só existe por causa da outra, né? Se a gente for começar a filosofar aqui, a gente vai perceber que o feminismo ele começou tão forte por conta da busca do respeito ao direito igual. Só existe um porque o outro tomou lugar e acabou extrapolando. E quando a gente vê essa alegoria da costela de Adão, faz muito sentido, né? Quando a Joana fala como foi interpretado de forma errada. Quando a gente vai ver o que o Espiritismo fala sobre essa alegoria, e a gente vai falar um pouco mais lá para frente sobre isso, mas aqui na introdução cabe dizer que quando se coloca que a mulher foi feita a partir da costela de Adão, era para o homem enxergar ela como uma igual, parte da mesma natureza, amar como parte de si mesmo. E o que a gente acaba fazendo através dos séculos, considerando como uma criatura de segundo nível, de segunda classe ou inferior. E É um verdadeiro subproduto, né? é um subproduto, perfeito, era essa a palavra que eu estava buscando aqui. É como se fosse um verdadeiro subproduto e, portanto, condicionado ao outro. E o Espiritismo também nos ensina que o espírito ele não tem sexo, obviamente ele vai estagiar no gênero feminino e também vai estagiar no gênero masculino, seja como prova expiação, seja como preferência do espírito, e por uma característica muito importante, que faz parte do processo evolutivo. O gênero feminino, que os espiritualistas chamam de sagrado feminino, né? O gênero masculino, que também os espiritualistas chamam de sagrado masculino, são extremamente relevantes nesse estágio que o espírito faz na carne. Ele vai desenvolver características e atributos extremamente importantes. E aí eu vou agora jogar uma provocação, mas nós vamos explorar. Os dois estão errados. Tanto o feminismo como o machismo, os dois estão errados. Pois nós estamos falando aqui de radicalismo. Nós estamos falando aqui de coisas necessárias pelo grau evolutivo. No caso do feminismo, eu disse agora há pouco, só existe porque o machismo tomou conta durante muito tempo. E a mulher se viu obrigada aí a buscar o seu espaço de uma forma mais contundente. Mas se os homens reconhecessem o espaço de forma natural como espírito reencarnante, a gente não teria tanta radicalização nesse processo. Eu vou parar já, porque nós vamos explorar esse tema pra caramba aí durante o programa. Pois é interessante a colocação do Sérgio. Eu vou passar para a Marlene exatamente para as primeiras considerações também, mais gerais, né? É claro. Mas eu quero pegar um gancho que o Sérgio colocou. Na verdade, o entendimento é esse, né? Existe um movimento feminista, não existe um movimento machista. Por quê? Porque, na verdade, o machismo, como a gente viu pelo texto, ele sempre esteve lá. O machismo é estrutural. O que significa? O machismo faz parte da estrutura. É sobre essa estrutura que a nossa sociedade foi construída e continua sendo construída. Né? Então, esse é uma forma polêmica de ver, mas é uma realidade. Porque mesmo aquele que não se diz machista, ele acaba se beneficiando dessa mesma estrutura em vários momentos da vida dele e nem se dá conta disso. Quer dizer, ele nem se dá conta que ele está sendo machista. Então, daí a necessidade realmente do surgimento de um movimento que muitas vezes grita muito alto, e a gente vai lá na frente também falar sobre isso, que grita muito alto, que precisa ser visto, né? De forma a tentar igualar, né, os direitos entre as pessoas. Muito bem, minha amiga Marlene da Cruz, nós não podemos vê-la, mas podemos ouvi-la. Com certeza, que prazer. Vamos lembrar, né, que a Joana Inês de la Cruz, alguém com meu sobrenome, uma reencarnação anterior, né, de Joana de Ângeles. Ela foi considerada a primeira feminista da América Latina. Né? Isso a gente pode ver nos livros do Divaldo quando fala sobre a reencarnação dela, reencarnações dela. Vamos lembrar que tem uma diferença entre o que é feminismo e o que é uma palavra nova surgindo aí, mas muito importante, que é o femismo. Ah, que significa isso? É o contrário do machismo. É a mulher concebendo a ideia de que tem poderes superiores aos dos homens, assim como os homens com o machismo se coloca na condição de quem que tem poderes superiores, o femismo é o contrário. É mulher com poder superior ao homem e entrar aí, eu tenho certeza que nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente, tentando ocupar o lugar dos homens. Nós já sabemos, olha, acabou de dizer o texto que foi lido que é uma dívida dos homens com relação às mulheres por pura questão de pouca evolução, um equívoco evolutivo. E ainda a gente está caminhando. Então, o movimento feminista, esse que culminou na década de 60, é uma organização de mulheres e de simpatizantes homens também, que eles se sensibilizaram pelas reivindicações feitas pelas mulheres, né, esses homens, e se reuniram para denunciar essa desigualdade existente. Então, feminismo, um movimento, feminismo, uma guerra contra. Ah, eu acho que a gente tem espaço para discutir ainda muito sobre isso. Sim, sem dúvida. E essa definição é muito importante, né? O machismo, ele é uma forma em que a pessoa age, como eu disse, mesmo sem perceber, mas que ele busca se impor, ele busca demonstrar superioridade de alguma maneira, de forma até violenta. Ele busca conquistar algum privilégio, alguma facilidade em razão somente do seu gênero. Então, esse é o machismo que é combatido. Então, veja que o feminismo, quando ele se organiza como um movimento, é para simplesmente combater esse comportamento. É claro que a gente vai observar que esse comportamento ele é mais presente em alguns núcleos, em algumas, culturalmente dizendo. Nós temos um amigo aqui, o Omir, né? Ele acabou de comentar que que o machismo é cultural. E, sim, ele é cultural. Mas também é estrutural, como eu disse, né? Ele é estrutural e estruturante. Ele é cultural nesse ponto, que ele está mais presente em determinadas culturas, mas ele aparece em todas as culturas de forma muito genérica. Por isso que ele é um fato social, porque ele é genérico e ele é exterior. Isso é, quando você nasce, ele já existe, o mundo, aquela estrutura já foi criada. E muitas vezes, quando nós não nos perguntamos sobre isso, a gente acaba simplesmente reproduzindo esse machismo como se fosse natural na nossa vida. Então, é essa forma de agir, de se posicionar, né, mais grosseiramente dizendo, é o que determina o machismo que é combatido. E é preciso lembrar, eu trouxe aqui algumas considerações, que o espiritismo ele é progressista. Veja, o espiritismo, então, ele olha para o futuro. Tudo que o que o Espiritismo apresenta hoje em seus ensinamentos, muitas vezes serão somente aplicados no futuro. Por que isso é interessante? Porque em 1857, o ano em que o Livro dos Espíritos foi publicado, né, nós já encontrávamos a seguinte afirmação, olha, na questão 822. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Olha bem, estamos falando de 1857. Vocês viram no texto do Divaldo que ele fala que uma das primeiras conquistas, né, da mulher, o sufrágio, por exemplo, na América do Norte, se deu em 1932. Imagina como era o Brasil em 1860, 1857, né? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Basicamente, Brasil colônia, né? Ainda havia escravos aqui, foi abolido só em 1889, né? E aí nós vamos encontrar na Revista Espírita uma outra citação interessante que eu trouxe também para vocês. Olha lá. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas sim um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre o da igualdade e da fraternidade. Isso na Revista Espírita de janeiro de 1866. Então veja, eu quero que vocês comentem sobre isso, Sérgio e Marlene. Então, o Espiritismo, em 1866, falava que a libertação, né, a emancipação da mulher, não era uma questão do forte, do homem, conceder esse direito ao mais fraco, que no caso é a mulher. Era uma questão fundada nas leis naturais. E quando o Espiritismo trata das leis naturais, é o mesmo, é sinônimo de lei divina. Lei natural é lei divina. Isto é, essa liberdade está nas leis divinas, o que difere completamente da visão que nós acabamos de ler, mosaica, né, que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas eu quero que vocês comentem isso, né, esse lado progressista da doutrina, que lá muito antes de se falar sobre isso, isto é, né, disso se tornar popular, né, a gente já tem essa apresentação clara dos espíritos a respeito. Sérgio? Oh, o meu verdadeiro amor pela filosofia espírita como um todo É porque ela traz essas noções progressistas não só machismo e feminismo, mas da diversidade. A doutrina espírita ela explica o porquê de uma diversidade tão grande, seja financeira, seja cultural, seja dos aspectos de pele, seja dos aspectos de intelectualidade. A doutrina espírita, ela através do pensamento reencarnacionista, das leis de causa e efeito, ela traz essas noções que, invariavelmente, não tem como a gente não chegar à conclusão que nós somos iguais perante Deus. O aspecto de que o espírito ele estagia, eu falei agora há pouco, tanto no gênero feminino como no masculino, se eu for um pensador reencarnacionista, estou reencarnando como homem, eu quero dar direitos iguais o tempo inteiro, por quê? Porque eu quero um mundo que eu vou habitar de novo, e pode ser que eu habite como mulher, eu quero esses avanços para mim quando eu voltar. O espírita com pensamento reencarnacionista, porque tem espírita que não tem pensamento reencarnacionista, ele planta... Curioso isso, né? É curioso, mas é verdade. Ele planta uma árvore que ele sabe que não vai... Ele não vai ver a sombra dessa árvore durante 50, 100, 60 anos, mas ele planta assim mesmo porque ele sabe que ele vai voltar sobre a terra. E ele vai poder colher os frutos, ele vai poder aproveitar a sombra. Então, sim, a filosofia espírita ela nos dá esse presente que é a igualdade perante Deus, seja no financeiro, seja... Como eu disse, em qualquer aspecto que eu for observar, eu vou ver ali um processo de provação que eu peço para gênero, para financeiro, para intelectual, menor ou não, para limitações no meu corpo físico. Todos esses aspectos são esse bálsamo enorme e servem de puxão de orelha também. Né? Tudo aquilo que é bálsamo é puxão de orelha, porque na filosofia cristã nos diz que aquilo que eu quero para mim eu tenho que oferecer para o outro. Então, assim, se eu estou tendo, você tocou muito bem no aspecto do nós nos aproveitamos, e você não falou a palavra, mas veio a cabeça a palavra privilégio. Eu estou num corpo masculino e eu tenho livre acesso a determinadas coisas, é um privilégio que eu tenho. Sem nada, simplesmente porque eu nasci com um corpo de homem. E aí, eu eventualmente eu acho bobagem. Ah, o movimento feminista, bobagem. Estão pleiteando o quê? Né? Não tem problema nenhum. Eu não estou vivendo aquilo na pele. Eu não estou vivenciando aquilo na minha última existência. Agora, um pensamento reencarnacionista é ou eu já estive na pele... e aí eu tenho que criar uma empatia com quem está vivenciando isso, ou eu estarei, aí eu tenho que mudar minha cabeça para que eu possa ter a igualdade, ter os direitos que eu acho que eu tenho quando eu reencarnar. Então, para mim, a chave é pensamento reencarnacionista. Sem dúvida, Marlene? Eu vou pegar aqui carona com o que o Sérgio acabou de dizer, né? Já que tivemos experiências em ambos os corpos, né? E animamos ambos os gêneros, feminino e masculino, neste caso, deve ser entendido apenas como polaridade, né? Uma energia, polaridade energética, que estão dentro do mesmo espírito. Há um aspecto no meu espírito. Eu posso até dizer que 50% masculino, 50% feminino, já tem um equilíbrio. Então é preciso que sejamos sintonizados, né, com esse desejo de nos equipararmos aos homens. Mas é o desejo de equipararmos em direitos, os mesmos direitos adquiridos pelos homens e também com relação à liberdade que eles adquiriram. As mulheres precisam conquistar essa liberdade. À medida que vamos evoluindo, vamos avançando passo a passo, porque às vezes pergunta por que o espiritismo vai entrar numa discussão sobre o feminismo, né? Nós temos que lembrar que nós estamos num plano de expiação e provas e precisamos contribuir com essa transição. Precisamos desejar uma sociedade melhor. Precisamos pensar na caridade, precisamos pensar no amor ao próximo e eu acho que principalmente pensar naquilo que nós vamos fazer o outro, né? Que seja algo que eu desejo para mim. Isso é evolução. Isso não pode escapar deste pensamento nosso aqui para essa discussão, né? Então, nós não vamos, por outro lado, ceder aos desvarios. E a gente entra nesse assunto um pouquinho depois. Mas continuar a manifestar a nossa intenção, desse desejo de manter a polaridade deste corpo em evidência, mas que está compondo 50% intimamente. Ok? Ok, muito bem. É assim, você realmente pegou um link muito bom do Sérgio. Porque veja bem, se nós, o que o Espiritismo tem a ver com isso? Tem tudo. Porque qual é o objetivo do Espiritismo como uma doutrina filosófica? É observar a realidade, né? É depender dessa. São lentes que nós utilizamos para observar a realidade e aprender com isso. E o que fazer com isso? Nada? Não, nos transformar. Então é a mudança de cada um que muda a sociedade. Então a sociedade é racista? É, tem que deixar de ser. Então, o racismo é um assunto do espiritismo, como filosofia? Claro que é. Né? Isso é negativo? É. O mundo de regeneração, isso vai caber? Não cabe. O mundo é machista? É. Então, é assunto do espiritismo? É. Eu tenho que deixar de ser machista, eu tenho que mudar a minha visão. Então, o objetivo do espiritismo é isso. E como o Sérgio falou, né, essa visão de que eu já vivi, que eu já fui mulher, que eu sou homem hoje e que serei mulher amanhã, já nos dá uma extensão maior, amplia mais a nossa visão e a nossa posição dentro desse contexto. Né, Sérgio? E o Sérgio falou também uma coisa muito, muito interessante sobre a igualdade. O Espiritismo, sim, ele nos apresenta a possibilidade, não de igualdade material, ele explica a sociedade, explica as condições adversas que as pessoas vivem hoje, mas ele fala que sim, é possível existir uma igualdade de bem-estar. Então, veja, não está falando em igualdade material, todo mundo vai ter, né, as mesmas coisas, isso não vai acontecer nunca, nunca existiu nem nunca vai existir, né? Mas igualdade de bem-estar, isso é possível. Então, é isso que o Espiritismo está propondo: que todas as pessoas se sintam bem, estejam bem, que não falte o básico para ninguém do ponto de vista material. E agora, do ponto de vista da liberdade, a mesma coisa. Então, como a Marlene colocou, a mesma liberdade do homem para a mulher. Né? Os mesmos direitos, os mesmos deveres também para a mulher. Então, sim, o papel do espiritismo é ajudar e educar as pessoas com relação a isso. Eu acho que o nosso papel na noite de hoje também é provocar muita reflexão. Tem mulheres e homens nos assistindo. E é importante que cada um que nos ouve, que nos vê agora, possa aproveitar e fazer essa reflexão. Como que eu estou conduzindo as coisas do dia a dia, e principalmente agora, de novo, pensamento reencarnacionista. Nós estamos criando os nossos filhos para serem machistas e feministas, ou para o homem ser feminista e a mulher ser machista. O homem ser defensor da mulher e a mulher ser defensor do homem. Para que eu não precise, se as duas forças se equivalerem, para que eu não precise ter movimento qualquer reivindicando um direito que já é dado de maneira natural. Porque quem colocou as regras não foi um modelo político, não foi um modelo social que colocou esse tipo de regra. Está na nossa cabeça. Você falou um monte de coisa e eu digo o seguinte: além de ser estrutural, é endêmico. Ele está enraizado dentro de cada um de nós, em cada ato. Eu não sei, mas eu devo ter tido vários pensamentos machistas durante o dia. Eu devo ter tido comportamentos machistas durante o dia. A Marlene tocou num ponto extremamente importante logo na primeira fala, que é: existem homens do movimento feminista, porque eles reconhecem os direitos que essas mulheres estão pleiteando e eles vão sim às ruas e vão sim aonde tiver que ir para poder fazer valer esses direitos. E seria importante que existissem homens feministas na política, modificando leis, adequando processos e procedimentos. Seria extremamente importante que na estrutura familiar existissem homens feministas só porque a mulher durante milênios está em pé de desigualdade em relação ao homem. Eu não preciso de uma mulher que ofereça um direito ao homem se o homem já se sente em todo o direito do mundo. Acho que agora o que a gente está tentando estabelecer é que eu acho que as forças da natureza funcionam dessa forma. Existe uma classe dominante, vem uma outra e domina, essa tem algumas distorções e aí ela tem que baixar as distorções que ela tem. Se a gente pegar, por exemplo, o movimento da Revolução Francesa, a maioria dos líderes da Revolução foram guilhotinados da mesma forma que guilhotinaram. Então, qualquer movimento radical... E só para pontuar, Sérgio, uma representante do movimento feminista foi guilhotinada. Foi guilhotinada. Porque foi escrito ali a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela fez a proposta dos direitos da mulher e da cidadã. Ela foi guilhotinada. Ela estava cometendo um impropério danado ali, né? Então, perceba, né? Então, e é muito interessante. O Sérgio colocou uma coisa, eu quero só me colocar do lado dele. Isso é muito importante. A Marlene da Cruz está aqui, né? Porque ela tem lugar de fala. Eu sou homem, o Sérgio é homem. Nós não poderíamos falar sobre feminismo. Então, o Sérgio colocou muito bem que ele provavelmente tem muitos pensamentos machistas durante o dia. E eu também quero me irmanar a ele. Eu também, provavelmente, eu sou machista em muitos aspectos. Então, quando a gente traz isso para discutir, eu olho para dentro de mim. Então, quando a gente vai vendo esse conteúdo do Divaldo, é para mim que eu olho. São mudanças em mim que eu tenho que fazer. Mas quando a gente traz isso para a discussão, é interessante. Quando a gente se abre a isso, a identificar que realmente a sociedade é machista, e se eu estou na sociedade, eu também faço parte disso, de alguma maneira. Mas muito bem, para passar para a Marlene também, eu quero aproveitar, nós já vimos que, segundo a tradição mosaica, a mulher foi criada da costela de Adão e gerou com isso, né, a ideia de dependência, que o Sérgio bem pontuou como um subproduto. Mas eu quero avançar um pouco na história. Jesus, alguns milênios depois, vem e também nos apresenta a figura de Deus como um pai. Já o Espiritismo nos elucida que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E a gente percebe nessa explicação do Espírito de Verdade, né, nessa sentença espírita, a ausência de uma definição de gênero. Quando eu falo que Deus é uma inteligência, eu não estou dizendo nem que é menino nem que é menina. Por que Jesus fez uso de uma figura masculina, né, para a ela, a esta figura, atribuir o poder máximo sobre todas as coisas, Marlene? Ah, me bota na fogueira. Para o meu entendimento, ele começa fazendo a manutenção. Era a única forma daquelas pessoas que acompanhavam seus ensinamentos a entender. Porque os líderes, não tinha líderes femininos. Falar que Deus era uma mulher, ele ia convencer alguém, ele ia morrer antes de começar a ensinar para a gente tudo que ele deixou, esse legado maravilhoso de ensinamentos para a nossa evolução. Ele toma um referencial da época, o único entendimento que eles tinham sobre líderes masculinos, e aplica ali. Esse é o meu entendimento, que a desigualdade, ela é puramente, vou ser repetitiva agora, manifestação das nossas falhas morais. Jesus tinha um entendimento das coisas muito anteriores àquilo e muito posteriores a tudo aquilo. Tanto que já previu uma série de acontecimentos naquela época. Ele sabia que a presença, colocar um referencial feminino ou dizer que não é homem, não é mulher, ia confundir demais as nossas cabecinhas naquela época. Não tínhamos a capacidade para acompanhar essa informação de algo só que não tem nada a ver com o gênero. Porque o machismo imperavaliou, a figura do homem era muito forte. As mulheres eram apedrejadas por adultério, por qualquer fraqueza que manifestassem, sendo considerado fraqueza aquilo que eles achavam que era a fraqueza da mulher. Elas eram, não tinham nenhuma, não iam ter nenhuma influência, e Jesus sabia que não podia usar essa imagem naquela época. Sérgio, quer Não, acrescentar? não, eu concordo com a Marlene, inclusive no aspecto de manutenção, porque se a gente observar várias falas, de Jesus, ele falou para a época, obviamente, como ele falou, em parábolas, muitos aspectos a gente acaba entendendo melhor, e essa acho que é a grande beleza da parábola. A gente vai começando a ampliar a nossa consciência, a gente vai ampliando o nosso entendimento. É isso aí. E a Marlene colocou muito bem, né, Sérgio? Porque a sociedade judaica daquele período era uma sociedade patriarcal, centrada na figura do homem, assim como a nossa sociedade também é. Nós vimos no texto do Divaldo também, a mulher foi usada como reprodutora, né? Desde sempre, né? A figura da mulher como reprodutora. Aqui o nosso amigo João Scarpa está mandando um abraço. Um abraço, João, para você também. Ele passou por aqui, olha lá, saudade de você também. Olha lá, Marlene, ele está falando com você. Saudade de você, Marlene. Cadê você? Olha lá, você não aparece aqui, tá vendo, Marlene? Ele quer te ver. Que pena. Tá ouvindo minha voz, João? Eu também estou com muita Tá saudade de ouvindo. você. Mas eu te vejo sempre, viu? Mas você não me vê. Já é assim na internet. Pois é, um abraço para o nosso amigo João. Então é isso, a sociedade da época era uma sociedade semelhante à nossa, baseada no patriarcado. E a Marlene colocou muito bem: se Jesus viesse falando sobre uma mulher, alguém ia pensar, se tem uma mulher, se é uma deusa, deve ter um deus que manda nela, com certeza. Então deve ter um outro deus, ela já ia sair perdendo. Eu E já ia aí você falar que é veja. o contrário, viu? Já Pois ia é, falar que deu ele certo. tem alguém que manda nele. Normalmente é Pois é, assim que pois é. acontece. Mas Pois é, e você aí você. falou muito bem, quando você fala, a mulher é um portal, né? A Sim. mulher é a genitora, ela é um portal. E É. ela tem um poder enorme. Sem dúvida alguma, né? Ela tem um poder enorme. Mas todo mundo que está andando pela Terra passou por uma mulher, nasceu de uma Passou. mulher, né? Eu ia brincar já. Eu vou falar que 50% todo nosso sistema, 50% mulher, e os outros 50% são as mulheres e os homens nascidos desta mulher. Isso não é lindo? Exatamente. Exatamente, Marlene. E é preciso Mas nós lembrar. precisamos. Fale. Desculpa, Marlene, pode continuar. Não, eu ia falar um pouquinho que a arrogância e o. Tem uma frase muito bonita aqui que eu gostaria de reproduzir, que o egoísmo e a arrogância são como frestas na alma onde o preconceito se instala. Se nós olhássemos para a beleza que é a natureza humana e o nascimento e ser educado por uma mulher, e vocês estavam falando, olha, a Marlene tem voz aqui, eu não poderia falar, né, sem, com o feminismo, com propriedade. Porque eu, nessa existência, estou num corpo masculino. Eu posso garantir a vocês que muitas mulheres são machistas. Elas educam e passam, as próprias mulheres passam o ensinamento, educam seus filhos e filhas numa postura machista. Se elas É tiverem também esses reprodução, né? coisas, reproduz como conceito. Então, É reprodução do status quo. É grande a responsabilidade da mulher na inversão desse sistema de desigualdades. Porque se ela tratasse com igualdade, com certeza também, porque aqui é muito comum a gente ouvir função masculina, função feminina. Limpar a casa, lavar a roupa, isso é função feminina. Ganhar dinheiro, isso é função masculina. Como? Em Marlene, 2020 já não é mais. você sabe, Marlene, eu sou na empresa que eu trabalho, eu sou do board de um movimento de mulheres na liderança. E eu fiz uma preleção para elas outro dia, e eu falei, muito do que você estava mencionando agora, a importância, porque assim, uma coisa é você dar um direito. A outra coisa é a pessoa reconhecer que tem esse direito e passar a exercê-lo. Principalmente porque, na fala do Wilson, é milenar o machismo, é milenar a subjugação, é milenar essa coisa de tratar a mulher como uma inferior ou desigual. Nem as mulheres ainda têm plena consciência do que é o direito. E muito provavelmente, muitas mulheres estão tendo, tiveram hoje pensamentos machistas, como eu falei que eu tive, que provavelmente eu tive. Eu não reconheci ainda todos. Mas quando o Wilson me mandou um tema, eu falei que a minha cabeça entrou em parafuso por conta disso. Eu comecei a olhar e falei, caramba, né? O que que o Espiritismo fala sobre isso? Aí eu vou, tá, o que que o Sérgio fala? Qual que é a opinião do Sérgio sobre isso? Ah, eu tenho várias coisas que eu falo em prol da mulher, mas eu 100% do tempo eu estou agindo, dando esse direito, porque muitas vezes eu posso até dizer, ah, mas eu dou ela que não pega. Eu, como homem, eventualmente vou dizer isso. Ah, a gente dá o direito. Eu não estou forçando nada. O privilégio é meu, eu estou exercendo ele sem saber que eu estou exercendo. Se é que é um privilégio ser homem, né, Wilson? Vamos defender pois a classe aqui também, né? Pois é. Olha, eu vou colocar rapidamente aqui alguns comentários. Vamos lá. A Rosângela Manhães, ela fala que a mulher ganha espaço na vida social e que não seja para imitar os modelos antiquados e ultrapassados dos homens, né? Mas que possa contribuir com um novo mundo. De fato, o que a Rosângela está colocando, a gente viu no texto aqui da Joana, e ela diz aqui que essa nova sociedade, escute bem, né? Alicercear, isto é, será alicerçada, baseada, desde hoje, na estrutura emocional, moral e cultural da mulher. Então, isso está no texto, então está em total, né, alinhamento com o que a Rosângela colocou. O Omir coloca aqui também que a história foi escrita por homens e sofreu muita influência da igreja, de fato, até os discípulos eram 12. De fato, aconteceu, Omir. E veja bem que a própria Maria Madalena, por exemplo, durante muito tempo foi considerada como prostituta e nunca foi, na verdade. A Igreja Católica já se retratou com Maria Madalena. Maria Madalena nunca foi prostituta. Então foi uma leitura equivocada que alguém fez em algum momento. E é preciso citar que agora, recentemente, há pouco tempo, o Papa Francisco se referiu, né, à liturgia de Maria Madalena, se referiu a ela como a apóstola dos apóstolos. Então, veja, indicando já os manuscritos do Mar Morto, demonstram que Jesus tinha uma relação especial com Maria Madalena, uma relação profunda, né, de conhecimento mesmo. Então, ela era uma das apóstolas de Jesus, muito respeitada por Jesus, tanto que a gente sabe que ela foi a primeira a ver Jesus, né, depois da sua desencarnação, viu Jesus materializado. Então é muito interessante a gente perceber isso, sim, Omir, mas que você veja que devagarzinho, ao longo, passa, né, mais de um milênio, e a gente vai se retratando, né? 2 milênios, a gente vai se retratando aos poucos. O João comenta aqui que fica feliz em ver esse tema sendo trazido à discussão no Espiritismo, né? O Omir diz que a colocação da Marlene foi muito bonita, né? Muitas mulheres são muito machistas, a Mônica Pilon diz também. E a Jennifer diz que as mulheres, em sua maioria, são educadas para esperarem por seus príncipes. Olha que coisa interessante para a gente comentar, gente. Olha bem, ó, Marlene e Sérgio. Né, reproduzir e cuidar da casa. Então, olha, Marlene e Sérgio, qual a história do príncipe? A mulher quer casar com o príncipe. Olha bem, quem que é o príncipe? O filho do rei. Olha que coisa. Será que essa visão existe ainda hoje, Marlene? A mulher que é preparada para procurar o filho de uma pessoa bem-sucedida, o filho do rei, é isso? Para dar uma vida para ela. Isso também não é uma visão machista? É uma visão machista, mas tem sim, viu? Tem muitas mulheres, mas elas saem por aí beijando sapos. Ela vai na lagoa, pega o sapo, fica beijando, achando que vai virar príncipe. E às vezes fica muito. Pode falar, Wilson. Eu vi recentemente, Marlene, eu não me lembro onde agora, mas uma reportagem de uma escola de princesas. Era uma escola realmente para meninas, que preparavam as meninas para se tornarem princesas, iguais as princesas da Disney. Aliás, será que as mídias também influenciam, né, reforçam, reproduzem essa cultura? Por exemplo, a Disney, né, e as princesas da Disney? Marlene? Isso tem, sim, tem intimamente. Eu acho que as mulheres, elas ficam esperando por um salvador. E esse príncipe, ele vem com essa função de tirá-la do sofrimento. Aí vamos brincar dos anos 80, um livro que ficou aí na moda, que era O Complexo de Cinderela. Muitas mulheres apresentam esse complexo de ser uma princesa aguardando por seu príncipe. Aí tem a Bela Adormecida, tem tantas princesas belíssimas, mas mais atual, as que são... lutadoras. Nós temos uma Fiona, que princesa maravilhosa que é a Fiona, uma mulher à frente de seu tempo. Nós temos Mulan, princesas que estão longe de esperar por seu príncipe encantado. Elas vão à luta, elas tornam-se pessoas que defendem um país. Tem muitas mulheres buscando também por esses modelos. Elas não esperam por seus príncipes, elas vão em busca do esperado, e aí que entra um pouco do que, eu não sei, uma leitura que você fez aí, de uma participante nossa. Ela disse que espera que as mulheres desenvolvam essa, e tenham, né, adquiram essa igualdade para elas fazerem aquilo que elas precisam fazer sem entrar na competição com o masculino. Eu brinco sempre, eu falo que se ela coloca um uniforme, se é uma visão espiritualista, se ela coloca um uniforme, ela vai entrar para um jogo. Mas se ela coloca, às vezes ela coloca uma armadura e entra para uma guerra. E entram aí numa competição com o masculino. Elas querem, não querem só direitos iguais, elas querem fazer o que os homens fazem, elas querem buscar, por exemplo, a vida sexual delas acabam sendo de promiscuidade. Porque este é o modelo que se tem dos homens, muitos parceiros, muita bebida, né? Muito uso de substâncias químicas, vão ali numa forma de tentar fazer o que eles fazem. E não é para isso que, pelo menos esse movimento feminista, é para caminhar com, é dar as mãos e olhar para a mesma direção. Isso é que é lindo no feminino e no masculino. Sem esperar príncipe nenhum, encontrar alguém que tenha ideias semelhantes. Brinquei com Jennifer essa semana, falando sobre a ideia do Bert Hellinger, que ele diz que a mulher segue o homem. Desculpem, a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Eu falei, ah, depois que eu cheguei em casa, Wilson, eu pensei assim: bom, tomara que Jennifer não ache um garçom que a siga no Instagram. Jennifer, essa é Pois pra é. você, tá? Pois é, pois é. Viu? É interessante, eu vou colocar uma rapidamente aqui. O Eduardo Moreira é um economista, mas ele também é um escritor, e ele escreveu uma peça, Branca de Neve e o Zangado. Tem até um livro, e é muito interessante. Ele é casado, o Eduardo Moreira, com a Juliana Baroni, que é uma atriz também, e essa peça foi encenada. E é curioso, é que ele muda a história da Branca de Neve. Porque, na verdade, não faz sentido, né? Uma Branca de Neve perdida fica lá sendo cuidada pelos anões, aí chega um homem desconhecido, um príncipe, beija uma pessoa que está adormecida. Que coisa estranha que é essa? Não faz sentido nenhum. Isso é assédio, é assédio. Isso é assédio, você vai beijar uma pessoa que está dormindo, né? Isso tem alguma coisa errada aí. E no final da peça, eu vou dar spoiler, é lógico, porque faz parte, mas no final da peça, o que acontece? O príncipe chega e o zangado é que está apaixonado pela Branca de Neve. E o príncipe chega e fica naquela indecisão se a Branca de Neve ficaria com o príncipe, vai embora com o príncipe, ou fica com o zangado, que sofre muito com a despedida da Branca de Neve. E aí ele diz que se surpreende, numa entrevista ele conta isso, que se surpreende porque todas as crianças levantam e pedem para ela ficar com o zangado. Você veja como a própria criança, já quando a história é conduzida de uma maneira diferente, ela já dá um desfecho mais justo para aquele final, diferente daquilo que foi contado. É muito interessante isso. Só queria comentar isso mesmo. Mas agora, para a gente continuar, olha, o João, ele está comentando aqui, o João Scarpa, infelizmente já assistiu uma palestra sobre família dentro da casa espírita, na qual o palestrante dizia que o número de divórcios subiu porque as mulheres não se atém apenas ao seu dom de mãe. Então, isso é uma coisa que ele ouviu, né? Que realmente a família se desestruturou pela ausência da mulher, quando a mulher saiu para o mercado do trabalho. Então, aqui eu quero passar para vocês, mas quero dizer o seguinte antes. Se alguém me pergunta se eu acredito em Deus, eu respondo: que Deus? Se alguém me pergunta se eu sou cristão, eu digo: que Cristo? Se alguém me pergunta se eu defendo a família, eu respondo: que família? Porque existem famílias e famílias. As pessoas defendem a família, mas de que família elas estão falando? Da família patriarcal, tradicional? Do que a gente se refere? Então, o que o João está colocando aqui é muito importante, né? A família hoje é diferente. A mulher hoje está ausente. o que mudou nessa estrutura familiar? E a mulher pode ser considerada culpada por essa desestruturação da família de acordo com quais padrões? Vou passar para o Sérgio e para a Marlene. Para o Sérgio, né, Sérgio? É bastante... Eu fiz uma mentoria semana passada, eu conversei sobre isso, a pessoa estava me perguntando, mentoria de trabalho, mas a pessoa estava me perguntando sobre o espiritismo em alguns aspectos. E eu respondi exatamente da mesma maneira. A igreja que segrega, que condena porque a pessoa tem uma opção sexual diferente, essa não, eu não defendo. A família, como você colocou, existem muitos conceitos que estão sendo mexidos e remexidos. Falar que a mulher, porque saiu para trabalhar, ela desestruturou a família, talvez em lares em que o homem também não tenha uma coparticipação. Então, assim, vou falar, o homem já saía para trabalhar, mas a mulher saiu também, ficou ninguém. Mas peraí, o homem também não tem um papel na criação dos seus filhos? Também, o homem também não tem um papel de colaborar nesse lar? Talvez muitos que estejam nos assistindo vão dizer não, né? Porque pensamento machista, muitas vezes a gente vai ter exatamente porque a gente está só dando continuidade. A Marlene usou a palavra manutenção. Jesus fez uma manutenção do pensamento vigente para quem ele estava falando. Muitas vezes o que nós fazemos, e é daí que nascem e se perpetuam as crenças limitantes, e daí que nascem e perpetuam os preconceitos, é que a gente às vezes liga o piloto automático e vai fazendo só manutenção. Quando, na verdade, viver, a gente ganha uma oportunidade quando reencarna de desafiar conceitos, de rever conceitos, de desafiar e rever crenças, de moldar um novo ser. E nesse processo de moldar um novo ser, muitas coisas em mim terão que ser modificadas. E se eu não me permitir esse repensar e parar de ficar só na manutenção, e aí perpetuando o privilégio, eu vou acabar, de certa forma, contribuindo com o atraso. A Marlene usou até esse conceito. É um atraso na evolução. Você colocou, Wilson, a leitura de 1862 ali, onde ele falava isso. É um retorno à barbárie não admitir que a mulher tem direitos iguais. Por quê? Porque uma das coisas que criava uma diferença entre homem e mulher é a questão da força bruta, da brutalidade. E a mulher, muitas mulheres vão perder. Tem mulher que é mais forte que homem hoje em dia, não vou nem entrar nesse aspecto aí. Mas muitas mulheres vão perder na questão da força bruta. E é assim que a gente tem muita violência no lar, muita coisa acontecendo por aí, ainda tentando prevalecer. Não consigo vencer no argumento, eu vou com a força bruta e predomina aí o corpo masculino. Mas se eu não me deixar transformar, se eu não for com uma semente, parafraseando Bezerra de Menezes, se eu não for com uma semente e deixar esse novo contexto reencarnatório me destruir destruir a casca, eu não vou me permitir essa modificação. Muito bem. Eu vou passar para a Marlene. Estamos chegando no final, está tão gostoso a conversa. Olha, mas já? Eu separei. Eu elaborei 10 questões. A gente passou por 3 só. Tem mais 7. Tá. Tem questões então, assim, muito boas. Mas não vai dar tempo. Vai ter que deixar para uma outra oportunidade, Marlene. Mas vamos, eu quero aproveitar para passar para a Marlene. Eu quero aproveitar para a Marlene, eu vou passar para ela. Mas automaticamente você vai falar sobre essa questão da família, da ausência da mulher. Mas também vai aproveitar e vai responder o João, nosso amigo querido lá. Ele coloca, vejam que coisa metafórica. Para falar sobre o feminismo, temos dois homens que eu admiro e uma mulher que admiro também. que por razão qualquer só aparece a voz, mas não a imagem, só a curiosidade. Então aproveite e já explique para o João, viu, Marlene? É que o Wilson não fez nenhum tipo de preconceito com você. Pois é, que ele não cortei. Eu não estou me sentindo discriminada. Eu falei já que é um problema. Eu acho que não está por ser mulher feminina ou ter a polaridade. É porque eu tenho um pouco mais de 50. E as mulheres com um pouco mais de 50, elas têm muita dificuldade com esse equipamento aqui, com essa de modernidade, viu, João? Não estou me sentindo discriminada, não. Minha imagem vai aparecer sábado. Fica ligado aí na programação da União Espírita. Bom, eu pego um gancho com o Sérgio e digo que a cada 11 minutos uma mulher sofre violência sexual. A cada uma hora, uma é morta. E hoje a acusação recai sobre o homem como feminicídio. 100 mulheres sofrem agressão física em seus ambientes domésticos, às vezes na rua também, mas é muito comum que elas sofram essa violência dentro da própria casa por seus ditos maridos, seus companheiros. Então, não é fácil ou tranquilo a gente jogar a responsabilidade para o fato das mulheres fazerem uma formação, ter uma atividade profissional, sair de casa e fazer essa opção. Ela é livre para escolher ser ou não ser mãe, mas assim que esses bebês nascem, elas confiam, né, os cuidados do companheiro, ou mesmo os cuidados que hoje aumentaram muito o número de estabelecimentos que recebem as crianças bem pequenas, facilitando a vida das mulheres, para que elas possam desenvolver aí em nível de igualdade, tá? A inteligência não diminui mulher, aumenta de homem, não tem mais ou menos inteligência. Tem inteligência sendo desenvolvida, a capacidade da mulher é exatamente igual. Há um tempo atrás, questionava-se essa capacidade e colocava, olha, só homens podem ser pilotos de aeronave. Eu assisti a uma reportagem recente, muitas mulheres pilotando aeronaves com passageiros. Não era possível as mulheres trabalharem com determinada coisa que envolvia determinada habilidade intelectual. Tudo só era falado porque as mulheres não arriscavam, não usavam, elas não tentavam fazer aquilo. Hoje a gente vê mulheres usando equipamentos sofisticados, né? As de 50 vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, o final do casamento ele acontece porque as mulheres não são mais como as que eram no passado. Nós não somos mais como aquelas mulheres de 30 anos atrás. Nós avançamos. Avançamos para caminhar junto. Eu estou sendo repetitiva porque isso tem que ficar muito claro. Saindo desse encontro aqui, acho que uma coisa que tem que ficar muito clara é caminhar com. Né? Eu lavo a louça, porque com uma pessoa que está do meu lado, uma outra polaridade, um sexo masculino, ele não tem mãos? Não tem a capacidade de usar uma esponja, um detergente? Agora estou jogando lá. Estou jogando pesado. Todo mundo tem. Ah, mas eu estou cansado. Pois é, está todo mundo cansado. Mas a louça precisa ser lavada. Vamos estabelecer acordos. Olha, hoje eu lavo, outro dia você lava. Tudo bem, cozinha. Compra comida, joga fora. Só é embalagem. Ninguém precisa fazer grande esforço. O filho está chorando. Por que que a mulher tem que atender a criança chorando? O homem está cansado, a mulher está cansada. A criança não tem que ser responsabilizada porque ambos saem de casa. A criança precisa de qualidade no encontro. Juntam os dois, cada um faz uma parte. Vai ser lindo esse negócio. E é um futuro muito próximo. Não está muito longe. E muita gente, muitos casais estão agindo assim. E esses casamentos estão ficando, permanecendo. As mulheres não estão querendo se separar de homens que compartilham, que veem qual é a necessidade e se posicionam. Mas vamos lembrar de uma diferença no cérebro? Mulheres, Os homens precisam que vocês falem para elas o que é que precisa, tá? Eles não adivinham. Homens, as mulheres se antecipam, porque é uma capacidade de cuidar. Então, se elas se antecipam e vêm trazendo logo um suco, vai preparar o suco, o homem precisa que a mulher diga a ele que precisa que ele faça 2 copos de suco. A mulher faz 2 copos de suco. É isso aí, Marlene. Você falou uma palavra muito bonita, que é cuidar, cuidado, né? E a mulher, ela traz instintivamente, né, essa inclinação ao cuidado. Lembrando que, desde os primórdios da nossa sociedade, né, nossa sociedade ainda escravagista, que foi para a casa grande é a figura da ama de leite, né, que cuidava dos filhos do dono da casa grande. Até hoje você tem a mulher como sendo o trabalho doméstico realizado majoritariamente, quase que exclusivamente, mais de 98% das trabalhadoras domésticas são mulheres. E quando as mulheres saem para trabalhar na casa de uma outra pessoa, os filhos dela ficam em casa. E isso também representa trabalho infantil, porque muitas vezes a criança que fica em casa para cuidar dos irmãos, né? Daí eu estou dizendo isso da necessidade da presença do homem, como você bem colocou mesmo. Às vezes o homem chega em casa, né, lava a louça, vai para a mulher, lavei a louça, como se ele esperasse uma festa por isso. Pois é, lavou a louça. A Marlene colocou bem, não tem mão, tem que lavar mesmo, todo dia, natural que seja assim. Então, a Marlene também colocou bem isso, que esse homem, esse novo homem que está sendo criado para assumir esse papel, né, ele vai ser valorizado no futuro, é claro. Então, a educação hoje tem que ser com o objetivo de transformar as crianças hoje nesses homens, homens colaborativos, participativos, que caminhem, como a Marlene falou, junto. Talvez os mais velhos. A mudança é mais difícil, a gente sabe disso, né? As gerações, né, anteriores a minhas, a outras, ainda talvez sejam mais difíceis, mas as crianças estão aí para isso. Nós precisamos educar as crianças. Meus amigos, são 20 horas e 6 minutos. Já passamos alguns instantes, né, alguns minutos do horário do programa programado. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que comentaram, que deixaram ali o seu gostei ali no nosso chat. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos aqui por vocês. E queremos agradecer também a todos vocês que nos auxiliam a manter esse programa no ar. Lembrando que esse programa se mantém com a doação de alguns amigos, tá, que nos proporciona essa oportunidade de trabalho, não é mesmo, Sérgio? A gente está aqui trabalhando porque vocês nos dão essa oportunidade de trabalhar. Lembrando que o programa Visão Espírita está em Piracicaba desde o ano de 2014, né? Eu estou desde 2014 aqui apresentando a edição de Piracicaba, mas o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, né? Lá em Santa Bárbara do Oeste, aqui também agora na União Rádio Web. Então, há mais de 20 anos, o programa leva a mensagem do Espiritismo, essa mensagem de amor, de consolação dos espíritos a quem dela necessita. Então, nosso agradecimento a todos vocês, o meu desejo de uma excelente semana, de muita luz, de muita paz, de que não nos falte capacidade para observar a nossa conduta, para renovar as nossas condutas, para que possamos a cada dia refletir isso que estamos estudando, que possamos aplicar nos nossos relacionamentos. Né, quando conversamos com os amigos, porque às vezes é assim, né? O homem, ele quando conversa com um grupo é de um jeito, quando conversa com o pessoal do futebol é outro, quando conversa com o pessoal da sinuca é outro, né? Então, às vezes ele se faz machista para poder entrar dentro dos grupos. Mas que nós tenhamos coragem de ser quem nós somos de fato, de demonstrar a nossa real personalidade, de cristãos espíritas, sobretudo, né? Eu fico aqui deixando essa mensagem para todos. E aí, o nosso agradecimento. Passo aqui para o Sérgio fazer as considerações finais, Sérgio, e depois para Marlene, também para você fazer uma consideração. E se quiser encerrar com uma prece, nós ficamos gratos. Sérgio. O meu agradecimento, Wilson, a você pela inspiração do tema. Foi um grande presente nessa noite esse tema, porque trouxe, não só para mim, eu acredito que trouxe para muita gente muitas reflexões. E precisamos trazer mais esse tema. Eu acho que a gente tem muita coisa para explorar nisso. E o pensamento que eu quero deixar para todo mundo é aquela pergunta que eu fiz. O quanto nós estamos sendo machistas, feministas no nosso dia a dia, seja você homem, seja você mulher, e aquilo que já consegue conceber se esforça para mudar. Como reencarnacionistas, é só a gente mudando as coisas no dia a dia, desligando o piloto automático, desafiando, parar com a manutenção do status quo e desafiando para a gente poder vencer isso aí. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Mas eu gostaria apenas de agradecer o convite, Wilson. Gratidão verdadeira aqui com relação ao seu convite. Eu gostei demais de participar aqui essa noite. Gratidão também ao Sérgio por tantas possibilidades de reflexão e a todos que estão assistindo a gente. Eu só quero dizer uma frase. Na dúvida, pergunte para si mesmo, em meu lugar, o que Jesus faria? Então vamos encerrar elevando os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pela oportunidade que temos hoje de estarmos aqui presentes. Vamos pedir o amparo e a proteção para que o nosso dia transcorra numa profunda paz, numa grande serenidade e que possamos utilizar os ensinamentos desse encontro para transmitir a todos que dele necessitar. Que assim seja. Obrigado, paz e luz a todos.